Pra cama no primeiro encontro, sem saber se tava pronto. A gente nem ligou se tinha alguém olhando do lado de fora, porque o fogo tava mil por hora. Foi pele na pele, a gente nem se protegeu do sentimento. Pele na pele, foi amor e foi loucura. Amor despreparado, pele na pele. Então não julgue pra depois não ser julgado. Pele na pele, mas fiquei apaixonado. Com muita loucura, com pouca vergonha, sem muita frescura, mordida na fronha. Assim que a gente fez amor, assim que a gente fez amor, puxando o cabelo. Rosto vermelho de tanto pecado. Assim que a gente fez amor, assim que a gente fez amor. Por isso que eu fiquei apaixonado. Canta nosso sentimento. A gente foi pra cama no primeiro encontro, sem saber se tava pronto. Alguém olhando do lado de fora, porque o fogo tava mil por hora. É, pele na pele, a gente nem se protegeu do sentimento. Pele na pele, foi amor e foi loucura ao mesmo tempo. Pele na pele, mas quem nunca fez amor despreparado? Pele na pele. Julgue pra depois não ser julgado. Pele na pele, mas fiquei. Eu fiquei apaixonado. Com pouca vergonha, sem muita frescura, mordida na fronha. Assim que a gente fez, fez amor. Assim que a gente fez amor. A gente puxava o cabelo. A gente fez o amor gostoso.